3555. 3555, chame torre 186. 186, boa noite. Boa noite. 57 Romeo 6, 1020 permanece no ajuste, livre LS, porta utilizada. Com o senhor descendo para 2020, o portal é estabilizado. 7 Romeo. Salvador, boa noite. Informação alfa, 3178, essa identificação, cheira da MAB, desce para o nível de voo 050. Vale, 050. Vou inicialmente posição e TAP web correção TAN 3178. Localizador 57 no meio. 57 no meio, chame torre 186. 186, boa noite, obrigado. Boa noite. 3178, desce para 2000 pés, ajuste 1020, livre LS, aposto estabilizado. 2000, 1020, aposto estabilizado LS, 3178. Brigadier, azul 4235, cruzando 1400 pés. 2235 da Azul, boa noite, sob contato radar, sobre a 360, após 2000, voe Leda, após Leda Bridge. 2000, Leda Bridge, 4235. 3178, estabilizado. Afirmativo, Samar Torre, 3178, boa. Afirmativo, 3186, bom pouso. Obrigado, boa noite. Azul 4235, chame Recife 1251, alterne 13325. 1251, qual que é alternado para o azul 4235? 133, decimal 25. Recife 1251, 3325. Obrigado, boa noite. Boa noite. Contato radar, 360, 60. 360, Dayão, 974. Não, 5, 5.